3192-229. 229. Controle com 649, decolou, Azael 2500. Destino 649, contato radar, sobe ao 240, cruzar 2000, direto Leda. Sente, após 2000, direto Leda, gol 1649. Então 3192 sobre vetor esquerda para a 025, limitado localizador, descendo para 3000 pés. Ajuste no 012. Esquerda 025, descendo para 3000, está 3000. Boa tarde, Bravo Kilo Whisky. 1000 pés, corredor Axé, reporta o farol da barra. Sente 6314, torre agora 118.6, bom pouso. 18.6, graças. Romil Oscar Bravo para pouso, livre frequência, bom pouso. O Bravo Kilo Whisky, só para informação, temos um tráfego pousando no Costa Azul, livrando está a 500 pés, está prosseguindo para pouso na final. Controle Salvador, o Trip 5241, perfil Arbor. O Trip 5241, contato radar 200, sei da Arbor. Arbor, 5241. Web 5729, 2000 pés, livre LS, aposto estabilizado. 2000, livre LS, aposto estabilizado, pé 29. Azul 4462, reautorizado nível 050. 050, 4462. Controle 5729, totalmente visual, mas dá uma encurtadinha para o sistema aqui, ok? 5729, reposto estabilizado no localizador. Contarei. O TAM 3192, aguarda direita 060, aguardando final. Direita 060, aguarda. Um 92 para o lock agora pro 090. 090 para o lock. Salvador, boa tarde. Passaria do 2231 cruzando 195. Investida autorizada pelo 710, ciente da informação, correu. Positivo 2231, no acima identificação, desce para 4 mil pés, o ajuste é no 0, no 2, direto a Proa de Duna. Prato, prosseguindo a descida direto para 4 mil pés, 1012 no ajuste e na Proa de Duna. 2231, grato. Então 3192-2000, autorizado final LSX-Ray. 2000 LSX-Ray, autorizado final LSX-Ray. Estabilizado, 5729. 5729 agora Torre, 118-6, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Gol 1649, agora com centro Recife 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251-3325, boa, no meio, bota mais. Controle em Salvador, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Na segunda perna de 3 aí, mais uma vez ali pro Nordeste Amaralina, fazer a observação e dar retorno. Posteriormente reporta para retorno a Salvador. Hoje, porta Amaralina para regresso. 02. Azul 4462, descida para 3 mil pés, o ajuste é 1-0-1-2, direto Duna. 3.012, direto Duna, 4462. Autorizou o marcador externo, Azul 4462. O 4462, uma milha antes do marcador externo. Positivo. LS 3192. 3192, completa final 14, 118, decimal 6, bom pouso. O azul 4462 está autorizado a descida para 2 mil pés. 2 mil pés, livre LS, é posto estabilizado. Chamará estabilizado, 4462. Eco Zulu November, sobe a nível de voo 085, direto Ilhéus. Está presente 085, direto Ilhéus, Eco Zulu November. Azul 4462 pode prosseguir 1700 com referência. 4462 positivo, atente a tráfego logo abaixo do senhor, mantendo mil pés, é um Charlie 150. Gente, 4462. Tente o Bravo Kilo Luiz que confirma a intenção de voo, protege para Itaparica. Positivo, Bravo Kilo Luiz que livra a frequência para coordenação e aguarda o regresso. Ajustando, 4-4-6. Tente 4-4-6-2, torre 118-6, bom pouso. 8-6, agradeço. Tente Guardião 02, reporta outra vez Pituaçu. Tente do regresso reportar outra vez de Pituaçu. O passarelo 2231 no descida até 2.000 pés. Livre LS, reporte estabilizado, o 2231. Muito obrigado. Prosseguindo a descida para 2.000 pés, reportarei estabilizado no dia dessa. Passageiro 2231, atente a tráfego agora na posição de 1 hora, 1 hora a 9 milhas, está mantendo 1.000 pés, é um Charlie 150. Gente, eu tenho tráfego de pés, passaria 7 Guardião 02, torre 118-6. Passando aqui no Quebec Serra. Sete pro da rotatória, o Quilo Quebec Serra. Afirmativa. Controle Salvador, TAM 3155. Nadael. Tá 3155, contato, radar sobe nível de voo 340, cruzar 2000, direto Leda. Direto Leda, cruzando 2000 e autorizado para o 340, tá 3155. Papatango Vitor, Índia, Juliette, controle de Salvador. Sente pro de Paripe, o Vitor Índia Juliette. passageiro 2231 estabilizado no localizador. Sente passageiro 2231, nos chama agora a torre 118, decimal 6, bom pouso. Muito obrigado, 118.6, uma boa tarde, bom trabalho. Controle de Salvador, boa Renato, 5894, passo 2200, para 1990. 5894, acione identificação, desce até 4.000 pés, o ajuste é 1902, direto pelo. Afirmativo, direto pelo Web 5894, confirme, declara emergência. Dois artigos emergentes, apenas estão os autogramas salvados. Positivo, tem alguma restrição de velocidade proa? Negativo. Tente proa de pelo, descendo para 4.000, no 0 ou no 2. 4.012, desce 4.000, confirme de pelo, funcionário 4 a 0. Cavalo, boa tarde, aqui é o Papa Romero, na Liberal, decolando do Alvo 7. Dia November Alpha, prossegue no corredor Axé, responsável da barra. Prossegue corredor Axé, o número 10, reporta para o da barra, Índia November Alpha. Sobre Salvador, boa tarde, João, no 7, informação ao Rodel. 755, acima de edificação, desce ao nível 050, chega da bomba. 050 na bomba, chegou no 755. Controle Salvador, boa, hoje não é 6321. 621, contato radar sobre o nível de voo 320, cedo árvore. Olha, 320, Xenemia 321. Conforme minha 320, voa direto, 321, voa direto a Abo. Positivo, 321, direita pro de Abo. Direita a Abo. Trip 5241, chama agora Centro Recife 1288, secundário 1260, bom voo. Trip 5241. 288-260, uma boa tarde, Trip 5241. Boa, bom voo. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés para Maralina, reportem a Maralina para regresso. Vai reportar para Maralina, a última, Guardião 02. O Capitão 31 no 55, Recife 125, 1 no secundária, 1-3325. 251-3325, tá, 351. Gol. O 925 acionando a indicação, desce o nível 060 na chegada Bonfi. 060 Bonfi, tem que voar no 925. Avisou ao contato já, o quilo Quebec Serra. 7 quilo Quebec Serra, torre 118.6. 118.6, boa tarde, obrigado. Através de Paris, direção de Cerrado, Vitor Índia Juliette. 7 Vitor Índia Juliette na proa da rotatória, reposta rotatória. Reposta na rotatória, Juliette. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxené 6327. 6327, contato radar, sobe ao 180, saída da EL. 7180, na da EL, 6327. Bom dia, Condo 076, Squawk Island, Central Level 070, Bonfi Arrival. Condo 076, Central Level 070, Bonfi Arrival, Squawk Island. Na rotatória, Vitor Índia Juliette. Torre agora 118.6, Vitor Índia Juliette. 118.6, Juliette. Web 5894, descida para 2000, ajustado no 012, livre LS, reposto estabilizado. 2000 com 1012 da livre LS, reposto estabilizado. 5894 da Web. Se tiver condições de interceptar na proa de Duna da presente, está autorizado Duna. Não está voando Duna, 594 de reposto estabilizado. Obrigado. Controle Mike Eco Kilo. Mike Eco Kilo, prossegue 1000 pés para Manati? Positivo. 7 pro de Manati no 1000 pés, é porta de Vance TR. Quilo. Passando uma tarde, vamos dar o certo. Informação Serra, suja. 7075, aciona a identificação, desce ao nível 080, chegada a Mari. Reduz para 250 nós. Aí vem 080, Mari, tudo junto. Sete de November Alpha, confirma intenção de voo Itaparica. Sete, para quem emitir Veracruz, a frequência agora para coordenação, bom voo, Índia November Alpha. Controle ao Trip 5627, boa tarde. Trip Trip 5627, boa, contato radar sobre o nível de voo 190, sei da Puca. 190 na Puca, 5627. O Gol 1755, descida autorizada até 4.000 pés, ajuste 9012. 4.000, 9012, Gol 1755. Gol 925, reautorizado nível 050. 050, 925. Condor 0760, level 060. O Gol no 075, reautorizado 070. Confirme para o controle. Gente, o meu Oscar Bravo é porta fora da barra. Copiado agora, Guardião, atente ao tráfego decolado Costa Azul, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Cabeça na localizadora, 50 na fora. Oxuné 6321 no centro, 288, secundário 260, com voo. 288-260, obrigado, boa. 450 mais 4, estabilizando o localizador. 75894, completa agora final 14, 118-6, bom pouso. 118-6, obrigado, bom trabalho. Guardião 02, passando através de Pitua Sul, agora Torre 118-6, bom pouso. 118-6, obrigado, Guardião 02. Tá 3145, a sua identificação, desce ao nível 080, chegada bom. Chegada bom, tá 3145. Gol no 755. Desce até 2.000 pés, livre LS, reposto estabilizado. 2.000, reposto estabilizado, Gol 975. O Gol 925 reduz para 220 nós, 220 nós no 925. Desce no 925. O 925 reautorizado 3.000, ajuste no 012. 3.000 no 012, 925. Gol no 075, reduz para 210. Gol no 0, reduzindo, 075. Condor 076 descent level 050. Condor 076 descent level 050. Papatango Eco Zulu November. Papatango Eco Zulu November. Eco Zulu November, serviço da está encerrado. Mantendo nível de voo 085. Chama agora Ilhéus 1201 no bom voo. Sete Romeu Oscar Bravo, liga a frequência para a coordenação, bom voo. Oxenor 6327, centro Recife, frequência 125, 1, secundário 133.